Começando mais um programa Nerd Patriarca no ar. Hoje estamos aqui para falar sobre a nova série da Marvel, da Netflix, Punho de Ferro, Iron Fist. Eu tô aqui hoje com o Ivaldo. Como diz o velho provérbio, com um lunês, para se tornar um punho de ferro, não se pode ter medo, pois só os medrosos sentem medo. Eu tô aqui com o Jonathan. Fala, pessoal, eu realmente adorei. Não, mas eu adorei os trailers do Punho de LED. Eu tô aqui com o Everton. Resumo das séries da Marvel Netflix. Dava pra melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Será que vocês entenderam? Eu sou o Vinícius e vamos começar esse podcast. Podcast Nerd Patriarca. Where'd you train? Can't really get there from here. How about how you got that tattoo? It's not exactly a tattoo. It's the mark of the Iron Fist. Bury your mother. Bury your father. Tell me who you are. I am the Iron Fist. Muito bem, Punho de Ferro, a última série dos heróis urbanos da Marvel, né? Antes dos defensores que vai juntar os quatro heróis que saíram até agora, né? Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e agora Punho de Ferro. Primeiro de tudo, tá cheio de spoiler, vamos falar tudo que acontece, personagem que não era pra falar, que aparece, aparece, coisa que não podia falar pra não estragar a história, a gente vai falar. Então, se você não assistiu, assiste e escuta o nosso podcast, que vai ter muito spoiler. Ivaldo, meu querido. Oi, amigo. Oi, pois não. Você gostou de Punho de Ferro? É. Olha, sério. Eu preferia ter assistido Bambaluan da Angélica do que ter assistido essa merda dessa série. Ô, Bambaluan, dá uma referência mais nova, cara. Lezental, sei lá. Não, Lezental. Caraca, eu acho que o Kratos lá, o Antônio lá do Lezental, daria o melhor Punho de Ferro que esse tem aqui. Porta, cara. O Kratos do God of War. Apesar que o vilão do Lezental parece o War Dimension, cara. Parece um pouco mesmo, velho. Será que não é o mesmo ator? Universos paralelos aí se ligando. Revelações. Fizeram captura, né, de imagem dele. Caramba. Ai, não, mas. Não, calma aí. Ele não, nem deu opinião, ele cortou ele antes. Você quer que eu faça mais que isso? Eu só estou coletando uma opinião inicial. Eu já percebi que a opinião inicial dele não é favorável à série. Você. Ele adorou. Gostou de ferro? Seguindo o exemplo do meu amigo, realmente a gente adorou no nível. Mas sério, eu achei, não é nem médio, eu achei fraco mesmo. Eu esperava uma série com mais ação. De todas elas, eu imaginei que seria a série mais focada em ação, em artes marciais, que eu gosto muito de artes marciais, e realmente não foi isso que, eu não entendi que foi isso que a Netflix entregou, então realmente achei fraca. Everton? Eu achei também, eu esperava mais dela, né? Principalmente pela questão de ser um personagem focado nas artes marciais. Tem cenas de batalha bem legais e tal, mas eu acho a coreografia ainda do Demolidor é melhor ainda, sabe? Dá mais. Se mostra mais a questão da luta mesmo. E no Punho de Ferro é muito coreografado, muito estranho, cara. Eu curti ainda algumas coisas e tal, mas mesmo assim ela é muito aquém do Demolidor, que é o grande ápice dessas séries da Netflix, né? Eu também acho. Eu acho que... Eu não sei se a expectativa foi mais alta do que as outras séries. Talvez, quando foi sair a primeira temporada do Demolidor, o pessoal não tinha uma expectativa tão alta quanto vem tendo dessas novas, né? A cada série nova da Netflix, da Marvel, o pessoal cria expectativa maior. Eu acho que o Punho de Ferro foi, assim, a que teve mais expectativa. Então, mas ó, isso é um ponto que eu tava pensando aqui. É, com Demolidor, as novas séries da Netflix, da Marvel, né? Dessa parceria, né? É, depois do Demolidor, todo mundo ficou esperançoso, né? Uhum. Com as outras. Verdade. Tipo, todo mundo falou, nossa, as outras vão ser muito loucas, né? Aí veio Jessica Jones. Paradeira. É. Decaiu. Aí veio o Luke Cage. Nossa, paradeira. Yeah. É. Então, aí o Punho de Ferro, na verdade, a gente não devia vir com expectativa alta. A expectativa era ao contrário de uma coisa desconhecida, e sim uma retomada, né, de qualidade. É como o que a gente comentou no podcast do novo Quarteto Fantástico. Eu acho que é a mesma expectativa, né? Esse novo Quarteto Fantástico era a expectativa dele resgatar e corrigir o que tinha sido feito errado nas anteriores. Eu acho que é mais ou menos o mesmo sentimento que a gente tinha com o Punho de Ferro. Começou bem no Demolidor, Jessica Jones decaiu, o Cage, eu acho que acredito na nossa opinião também, caiu, e aí o Punho de Ferro veio com essa expectativa de melhorar. Opa, agora? Não, agora vai, agora é um personagem que ele é focado em temas que a gente gosta e tal, essa daí vai dar certo. E aí também, não foi bem isso. Se você vê a gente que acredita na Marvel, se você assiste uma, você fala, pô, essa série é top. Aí eles já pegam a experiência da primeira, fazem a segunda. É um personagem diferente, ok. Mas ele já decai um pouco. Eles pensaram, não é? A Marvel, porra, sabe que o negócio ali já não fez tanto sucesso quanto a outra. Aí lança mais uma. Aí, pô, não deu certo de novo. Aí você fala, meu, na quarta, que vai fechar o arco dos heróis ali, não, os caras vão tentar caprichar. Porque eles já tiveram três séries diferentes, que foi pra tentar ver os erros, ver onde é, o que tá legal, o que não tá legal. E, pô, na última, pelo menos, eles vão tentar acertar bem pra poder juntar a galera numa série 100% top. Tem muito dessa expectativa também, entendeu? Sim. Mas eu já tava vendo dados atuais, eu li hoje isso. Mesmo com as críticas que Punho de Ferro vem recebendo, ele é a segunda série da Marvel que já foi mais assistida no Netflix. Ele só perde pra primeira temporada do Demolidor. Mas você concorda que assistir não é retenção, não é, né? Não é gostar, não, é assim, exato. É expectativa. Sim, mas é garantia demais, entendeu? Sim, assim, a audiência não quer dizer que a qualidade do material seja, né, tão boa ou melhor quanto os outros. Quer dizer apenas uma coisa, a série é tão ruim que todo mundo assistiu falando, não, no final alguma coisa boa tem que acontecer. Todo mundo falou, não, eu vou ter que ver essa porra até o final. Não, sim, eu acho assim, uma opinião assim, antes da gente entrar no mérito história da série, eu acho que o Punho de Ferro, ele ficou com medo de arriscar e ficou com medo de entrar mesmo de cabeça no mundo místico do Punho de Ferro, né, das coisas da arte marcial na essência, sabe? De viajar, né? Mais. Porque o mundo místico ali passou longe, né? Ah, certeza. Totalmente. Algumas referências e olhe lá. Então, aí eu me pergunto, por que colocaram um Punho de Ferro? Coloca um Capitão Metralhadora, o Pipoqueiro Escarlate, põe qualquer cara, meu. É, porque ele faz parte dos defensores, né? Eles já tinham essa ideia de... Não, tudo bem. Se você vai colocar ele, meu, tenta encaixar alguma coisa no universo dele. Não tenta jogar um cara que, tipo, na série ele não tem nada a ver com o personagem, praticamente. Não, Ivaldo. Mas o personagem, ele tem a ver com todo o que eles querem criar. Exatamente. E também, convenhamos, quem conhece o Punho de Ferro? A mitologia do Exatamente. Punho de Ferro. Quem é que leu o HQ do Punho de Ferro? Eu lembro, é que eu não leio. Eu li, mas é que eu não lembro agora, mas eu li. Pouquíssimas pessoas, realmente. Eu mesmo só conheci por jogo. Dos quatro defensores, o pessoal conhece história quadrinho de verdade do Daredevil, né? Do Demolidor. Do Demolidor, com certeza. Mas O Luke Cage, ele tinha o primeiro quadrinho do Punho de Ferro saiu em 1974. Depois ele fundiu com o Luke Cage, né? Então era uma revista compartilhada, Punho de Ferro e Luke Cage. Sim. Que já são dois heróis dos defensores. Aí Jessica Jones também não é uma história tão conhecida, sim. Tipo, não é um personagem. Mas eu posso falar que Justiceiro a gente conhece bastante. Até porque a gente gravou o podcast Cagada Ensaiada Filmes de Herói e lá estava um dos filmes do... Justiceiro. Não, Justiceiro sim, Justiceiro, porra. Ele já tem um apelo maior, o Justiceiro, né? É, mas eu falo assim, que a Marvel tentou trazer personagens que não fossem tão conhecidos pro grande público, né? E o Punho de Ferro é um desses. Não, muito mas bem. Isso também, acho que é um incentivo para as pessoas correrem atrás das informações e até para poder julgar, né? Até para poder ter poder formar a sua opinião. Mas assim, independente de conhecer ou não o Punho de Ferro, eu também não era, eu também não, eu conhecia de algumas animações, história em quadrinhos realmente eu nunca li do Punho de Ferro, e o que o Ivaldo falou, participação do personagem em alguns jogos, mas no meu caso mais de animações mesmo, e mesmo assim a série não conseguiu me agradar, né? Tá muito distante da proposta, né? Sim, esse é o problema. Aí é uma questão de, aí depois a gente vamos comentar logo mais sobre continuidade, né, do que acontece, da história. Assim, você não conhecendo o personagem da HQ não interfere em nada de você não gostar da série, porque o problema da série, pra mim, é totalmente ritmo. Eu acho o ritmo dela muito estranho. Verdade. Principalmente no começo. Verdade. Sim. E também ela não se arriscar, porque se você conhecer o básico, você sabe que um herói que se chama Punho de Ferro e luta com Kung Fu. Então vamos fazer o seguinte: então, você tem alguma sinopse da história? Da história da vamos falar da série direto, né? Não vou falar do. Isso, eu acho melhor. O protagonista é o Danny Rand, que é o Punho de Ferro, né? Que é o herdeiro de uma companhia milionária chamada Rand. Esse, só fazendo uma relação com o HQ, nas HQs tem vários personagens que tem várias facetas, por exemplo, sei lá. Um herói que tem várias caras, sabe? Vários caras já foram aquele herói, entendeu? O Punho de Ferro não, é só o Danny Rand, todas as HQs. Existem outros Punhos de Ferros, mas não o criado da Marvel, né? Sim. Eu só não tenho certeza se a criação do Stan Lee. Não, ele foi criado por um cara chamado Roy Thomas e Gil Kane. Então, a série é basicamente essa, a premissa da série. No primeiro capítulo a gente já tem aquela premissa da série. O Danny Rand é ele sofreu um acidente quando ele era criança, né, de avião. Certo. E volta 15 anos depois pra Nova York. Aparece lá no primeiro capítulo vestido de mendigo, né? Ele virou veio lá do Himalaia. Por sinal, ele veio do Himalaia a pé. Por isso que ele levou 15 anos. Falando que ele é o Danny Rand, que é o herdeiro daquela empresa, né? No comando da empresa estão os irmãos Mitchum, que são os filhos de um dos fundadores da empresa, junto com o pai do Danny Rand, né? O sócio era o Wendell Rand, que é o pai do Danny Rand, e o Harold Mitchum. E os filhos do Harold Mitchum são quem comandam a empresa, né? Exato. E vocês lembram do primeiro capítulo, né? Aquela punhetagem chata, lembro, né? Lembro, eu sou o Danny Rand, eu não sou o Danny Rand, eu sou o Danny Rand. Uma coisa que era legal também citar, Vinícius, da origem dele, é que depois ele explica, né, o porquê dele ter demorado tanto tempo pra voltar pra Nova York, né? Ele, depois do acidente, ele foi resgatado por dois monges. Esses dois monges salvaram a vida dele e o levaram lá pra um monastério em outra dimensão, né? Uma outra dimensão conhecida como Kulum, certo? Exato. Kulum. E lá ele foi treinado desde criança para ser um guerreiro top. E aí ele conquistou, por ser um guerreiro top, ele conquistou o título do guerreiro número 1 da dimensão, que é o Punho de Ferro. Esses monges só podem estar de sacanagem, mano. Tanto japonês lá lutando, os caras vão escolher um branquinho do cabelo encaracolado. Os caras falam, deixa eu te falar. Tem um patamar aqui que é Punho de Ferro, mas é que na verdade os caras queriam um faxineiro, salvar um menino e queriam um faxineiro. Só que o faxineiro lutava pra cacete, sei lá como. Deixa. Você falou aí que ele sofreu um acidente, né? Teve um acidente de avião, né? Então, um acidente de avião. Eu quase não notei isso na série, cara. Cara, nos dois primeiros capítulos, principalmente. Não vou dizer só nos dois, mas uns 3-4 primeiros capítulos, eu acho que passam umas 30 cenas de flashback desse acidente de avião. E eu vou ter que defender a série. Você está errado, porque até o maldito 13º episódio, se não mostra a cena, ele comenta a mesma coisa. Meus pais morreram no acidente de avião. Meus pais morreram no... Ele fica todos os episódios da série falando, meus pais morreram no acidente de avião. E mostra a cena do avião. Meus pais morreram... Mano, a série inteira. Tá pior que o Batman, velho. Lembrando da morte dos pais dele. É a série inteira ele lembrando da mesma coisa, cara. Que exagero, velho. Não, eu também achei exagerado. Isso realmente ficou muito repetitivo, chato. E assim, às vezes eu sentia que as cenas dele lembrando do acidente eram meio jogadas, né? Ele não tava ali parado refletindo. Não, e outra coisa, muitas cenas jogadas, elas mostravam a mesma coisa. Tipo, no episódio anterior mostrou a neve. neve. Aí mostra a mãe dele. Danny, eu vou morrer, beijo, te amo. Aí daqui a 3 episódios, mostra a mesma cena de um outro ângulo. Só que a mãe dele fala a mesma frase e no final mostra ele gritando. Não, mamãe, só muda isso. É a mesma coisa, cara. E dava aquele efeito estranho, né, cara? É, mudava um efeito e jogava a mesma cena. Então, se fosse mostrando momentos... Porque eu não entendo nada de direção, de efeito de filme e tal. Mas, cara, se tem um efeito assim, quer dizer que era pra mostrar alguma coisa, né? Então, teoricamente, os caras botam um efeito quando o cara tá sob um poder mental de algum outro personagem, né? Que parece um efeito assim. Mas lá não, lá, tipo, é aleatório. Ele põe a mão na cabeça, dá aquele efeito tosco. Nossa, aquele efeito dele descontrolado. Que porra de efeito é aquele, velho? Será dá aquela que... tranquidinha na imagem, assim, dá um brilho esquisito. Será que a intenção deles era mostrar um descontrole, um certo... Por isso o chi dele lá tava bloqueado, ele não conseguia ser o lutador completo. Seguinte, assim, o que eu entendi é que ele tinha... É que aquela tremida na tela era um descontrole de energia dele e também um descontrole, tipo, dele não conseguir controlar o poder do Punho de Ferro. Perfeito. Aí dava essa instabilidade. Porque todo problema que ele tem que resolver com o passado dele, ele precisava se livrar daquilo pra poder controlar totalmente o poder do Punho de Ferro. Como ele não tinha esse controle e tinha essa doideira de lembrar do passado, não saber por que os pais morreram, querer saber e ir atrás de respostas, ele não tinha esse controle, por isso que dava aquele stream leak nele. Mas faz sentido, porque ficou bem dúbio mesmo, né? Assim, não é uma coisa clara. Não, ficou, não é uma coisa clara. Eu tava esperando, tipo, os caras jogar na sua cara, falar assim, porra, ó, ele tá sendo controlado por uma força mística X, sim, entendeu? Sim. Mas, tipo, não fala em nenhum momento, então você tem que deduzir que é isso, foi o que eu deduzi. Where'd you train? Can't really get there from here. How about how you got that tattoo? It's not exactly a tattoo. It's the mark of the Iron Fist. Sabe, a questão do poder dele é tão óbvia em vários momentos. Puta, tem hora que ele vai ativar. Aí o poder não aparece, ele fica sacudindo a mão pra tentar ativar o negócio. Pode crer. Eu achei cara, muito legal. Cara, é a arma, é uma arma humana. Ele é o arma guerreiro perfeita. Mais poderoso de Kunlun. É. E o poder extremo dele, que é o Punho de Ferro, dura 30 segundos. Então, Ivaldo, mas assim, não querendo defender, assim, é que não foi bem construído isso. Eu acho que a questão de ele não controlar durante a primeira temporada o poder dele é válido, só que foi lógico, mal. Ele fugiu de Kunlun, tô com foda-se. Ele tá com foda-se. Beleza, mas aí a série devia construir melhor ele controlando o poder dele, só que ela não faz isso. Mas como é que ele vai construir o poder, sendo que nessa temporada a gente viu um cara mimado, um cara infantil, um cara egoísta, um cara vingativo. É exatamente o que eu tô te falando, a série não soube construir ele evoluindo o poder dele. Ela mostrou um punho de ferro que não é um punho de ferro. O fato dele não ser fodão e não ter o controle, isso aí não é problema. O problema é não ter construído bem o como ele ia controlar aquele poder. Mas o que a série dá a entender é que ele treinou os 15 últimos anos justamente pra conseguir isso. Será que todo esse treinamento, tanto de corpo e mente, não serviu pra nada? E como que ele se tornou Punho de Ferro se ele não tem o básico que é o alinhamento do pensamento, discernimento, controle? É estranho. Mas eu acho que assim, a partir do momento que ele decidiu sair de Kunlun, ele já foi contra tudo que ele tinha feito naqueles 15 anos, entendeu? Já cagou. Porque se ele queria ser o Punho de Ferro e tal, ele é que quando mais o Davos aparece na série, é justamente essa briga dele com o Danny, né? Ele tinha tipo, que cumprir o dever você, dele, entre aspas. Seu dever é acabar com o Pentáculo e ser protetor de Kunlun. A gente tá se adiantando muito. Vamos voltar. Ah, não, beleza. Mas pro começo da série, realmente, que é mais aquela focado na muito bem aparição aí do Danny, né? Nos primeiros capítulos, o Danny quer provar que ele é o Danny Rand mesmo, quer provar pros irmãos que ele é o Danny de verdade. É, o primeiro, acho que o primeiro de tudo, ele tem um choque, né, Vinícius? Que é, ele esperava encontrar ali amigos, né, uma família, acho que resgatar essa relação que eles tinham quando eles eram crianças, e o que ele encontrou foi totalmente o oposto, né? O Warmish, ele foi totalmente contra e falou, não, você é um louco, não acredito em você. E ele acaba apelando, não apelando, mas ele vai pra onde ele acha que vai conseguir alguma coisa mais fácil, que é a Joy, né? Que é a irmã dele, a Joy. Sim, que a também num primeiro momento decepcionou ele também, né? Sim, mas ela é a primeira a acreditar de fato que ele é quem ele tá falando que ele é. Sim, né? Pelo menos ela tem uma... pondera, né? Bom, pode ser, ele fala algumas coisas da nossa infância, pode ser que ele esteja falando a verdade. Se bem que o irmão, ele é mais pragmático do que desconfiado, né? Ele sabe que o cara tem alguma coisa de verdade. E ele não é que ele não quer acreditar, ele sabe, ele não quer perder o que ele conquistou. Ele sabe que o Danny teria um direito forte, um direito de muitas ações, né? Tipo, 51% da empresa. E aquela coisa, a gente trabalhou tanto aqui na empresa, né? No caso, ele e a irmã, aí chega esse cara com 51% dos direitos sobre as ações, ele vai tomar tudo que a gente tem na maciota, né? Eu acho que esse foi o pensamento dele. Eu achei esses irmãos completamente sem sal, cara. A Joy é muito sem sal. E esse Ward é um babaca. Você não entende se o cara é um vilão, se o cara é um cara foda. Outra hora o cara é um drogado. Outra hora ele é um completo idiota. Então, assim, ele é um cara que não é bem construído em nada. Ele não tem uma estabilidade. Ele não segue uma linha. Tem hora que ele ajuda o Danny, tem hora que ele odeia o Danny, tem hora que ele quer se vingar do Danny, tem hora que ele ama o pai, tem hora que ele odeia o pai. É muito mal construído. E a Joy é sem sal que fica indo pra cima e pra baixo. É, na verdade, eu acho que ele nunca gostou do pai, né? Ele tem medo do pai. Fato. Mas sei lá, cara. Tipo, eu achei um puta tempo desperdiçado, cara. Nossa, na isso série. É verdade. Ah, não, isso é certeza. Não, verdade. Com certeza. Até os diálogos dele com a irmã são bem desperdiçados. Minha primeira decepção foi até a porra do Danny entrar na empresa. Que a partir do momento que ele entrou na empresa, foda-se a história da empresa, foda-se o que ele vai fazer dentro da empresa. Pra ele mesmo, a empresa não tem importância nenhuma. Ele só usa a mesa e pede documento pra ele poder investigar o que ele quer. Fora isso, a questão dele estar dentro da empresa não importa em nada. Tanto que ele vai, fode venda dos medicamentos da empresa, ferra a empresa abraçando a menina na rua, e ele pouco se foda. Então, assim, pro próprio Danny, entrar na empresa, que era o que ele queria no começo, não tem importância nenhuma depois de um tempo. Não, mas ele não queria entrar na empresa só por, tipo, ganhar dinheiro. Ele queria provar que ele é o Danny Rand mesmo. É, assim, concordo, né? Mas foi o que a série mostrou, né? Porque ele entrou na empresa e já saiu comprando carro de luxo. Mas porra, você tá numa empresa bilionária e você tem direito ao carro, você não vai pegar? Eu pegava. É, mas ele não é o mestre dos monges que luta pela justiça? Que mas em Nova York disso. Você vai andar, não anda de pé descalço, você anda de carro. Ele tinha que andar aquelas carrocinhas chinesas. Ô Vini, só um parênteses, né? Por que ele chegou descalço, né, velho? Não faz sentido. Ele veio lá do Himalaia, certo? Ele conseguiu, um passaporte falso, ou seja, ele embarcou num avião, ele tem dinheiro, pra comprar passagem, porque não tem como você ir não é igual o Schwarzenegger que vai no compartimento de bagagem. E aí ele chega, do nada ele chega, pisa em Nova York, estou descalço. Sou um mendigo, estou descalço. Desculpa. Ele pode ter ganhado dinheiro como mendigo, sim. Porque se eu passar na rua e ver um mendigo com um punho brilhando, eu vou dar dinheiro pro cara. O cara vai ser muito foda. Que maquiagem é essa? Por favor, me dê um real. Lógico que eu vou dar dinheiro pra esse cara. Nem na primeira cena, né? Que ele passa no. Mas ele não conseguia fazer. Lembra que ele contou pra moça lá a história malucona do monastério? Ela falou: então deixa eu ver ele. É, eu não posso. Deixa eu ver a mão brilhando. Ah, não dá. Por que não dá? Porque o Miyoshi não tá alinhado. Ela quase olhou pra cara dele e falou: então vai tomar no seu cu. Tô perdendo tempo com um mendigo barbudo. Vai se fuder. Desculpa, mas tanto que logo no começo, lá que ele chega na banca de jornal, né, e fala pro cara que o prédio é dele, né? Você fala: tá vendo aquele prédio lá? É meu nome que tá lá, é meu. Ele fala assim: então vende ele, compra um sapato. É igual aquela música antiga: tá vendo aquele prédio, seu moço? Eu ajudei a erguer. Tipo, tá bom, né? Tá aí. Tava chegando os Mitchums, né? Uhum. E logo no começo a gente descobre que o pai, que era pra estar morto, e um dos fundadores da empresa, o Harold Mitchum, ele está vivo. Outra perca de tempo, nossa, que perca de tempo que esse cara... Posso falar? Não, Ivaldo, vou falar a verdade. Esse personagem, eu gostei desse personagem. Ele é legal porque ele é psicopata do começo ao fim, né, Vinícius? Pelo menos ele segue uma linha. Ele o que que ele é? Ele é psicopata, Não, tudo bem, ele é um psicopata. Ele tá preocupado consigo mesmo, acabou. Tá. Isso, tudo bem. A única parte que eu gostei é que a casa dele é a casa, o lugar menos seguro do mundo, porque toda hora tem nego entrando na casa dele. Não, isso sim. Mas eu acho que ele é um personagem que, tipo, ele foi ruim do começo e foi ruim até o fim. Tudo que ele fez parecer bonzinho é manipulação pura, né? Não, certeza. Ele é o único que segue uma linha de pensamento, né? Desde o primeiro diálogo da série, é isso. Ele quer os objetivos dele e ele sendo controlado ou não, ele tá sempre prezando pela segurança dele mesmo. Ele não tá nem aí pra filho, pra sobrinho, pra organização chinesa. Você não tá nem aí. Não, ele quer dar um jeito de se livrar daquilo, né? Exatamente. A pior parte que eu achei dele foi quando ele voltou da morte. Tipo, eu sou imortal. Ok, obrigado. É isso que vocês vão ter que ver até o 13º episódio. Eu sou imortal. É isso. Não tem mais explicação. Eu sou imortal. Pronto. Que vantagem tem esse idiota ser imortal? Eles dão a explicação deles lá, né? Tipo, que vilão fraco, velho. Ó, comprei sorvete pra você. Eu não quero sorvete. Ele vai e mata o cara porque o cara não quer sorvete. Eu sou malvado. Ó, sou o rei do crime. Foi o que fizeram com a Electra, certo? O mesmo processo. É, exato. O mesmo procedimento lá, aquela mandinga chinesa, né? Eu acho que eles comentam, né, em uma parte da série, que cada vez que a pessoa volta, ela vai voltando pior. Talvez tentaram demonstrar de um jeito nada a ver. A única vantagem do Harold que eu achei é que o único cara da série que derrama sangue é ele, praticamente. Não, depois que ele despiroca de vez lá, fica doidão, tipo, de ir contra o tentáculo, aí começa a ter... Que nem eu falo, que eu tava falando que a série do 6 pra frente melhora também por causa disso. Começa a ter sangue. Você pode perceber que nos primeiros capítulos não tem nada. Porque não tem luta também, né? Não tem nem como ter sangue. É verdade. Mas depois eles começam a voltar, né? A essa coisa de violência que eles colocaram na série da Netflix. É, mas na hora de botar o herói no meio de uma violência, não põe, né? Não, o Danny é o personagem, ele, acho que ele não podia se sujar, o ator, eu acho que falaram o Finn Jones falou assim, ó, ele não pode ter uma gota de sangue na série. Porque é coisa não de cai empresário. Sangue, não tem uma gota de sangue naquele não, nem, ele corta, nem suor. Ele toma nem um suor. Tiro, ele, porra, é pouca coisa perto dos outros, sabe? Nem suor, o empresário dele chegou e falou, ó, daqui a 10 minutos ele tem um comercial da, sei lá, da pasta de dente ou da GoPro, e ele não pode se sujar. E aí, o cara faz tudo e tá sempre penteado do jeitinho que ele entrou na cena. Então, nesses primeiros capítulos da série, é basicamente o Range tentando provar que ele é o Danny Rand, né? Então, toda a parte de luta que você esperava do Punho de Ferro, de misticismo, de falar sobre Kung Lun, falar sobre artes marciais, não tem. Parece uma série de empresários, né? É verdade. É uma série... O primeiro arco pode ser chamado de punho administrativo. Isso, é Wall Street. Wall Street, o poder não sei das quantas. É o punho de Wall Street, é isso aí. Cara, ele tentando vencer no mundo dos negócios. Todo mundo é preconceituoso porque ele tem um jeito meio diferente de se vestir, de se portar, ele tem costumes diferentes, ou seja, ficar descalço nas salas de reunião, mas ele é um jovem que tem potencial, e ele quer provar pra todo mundo que ele pode vencer no mundo dos negócios, e é isso. Sabe uma coisa que o Danny faz, esse Danny, tem um negócio que ele faz na série, o Danny Boy. Como eu fico nervoso quando ele faz, tá ligado que quase todos os episódios tem um momento que ele para, ou no teto, ou no banheiro, ou numa sala, ou no meio do mato, ele começa a fazer aquelas malditas movimentos de Tai Chi Chuan, Sim. Em silêncio. Ali é pra pro ti dele. Pro chi dele. Pra ele reorganizar o chi, né? De novo. O chi dele. Toma, eu tenho que ficar aquele cara fazendo Tai Chi Chuan na minha frente ali 5 minutos. Pelo amor amor de Deus, toma um Red Bull. Mas o Ivaldo tocou num ponto interessante. Beleza, ele é importante. Mas assim, mostra uma vez, dali pra frente se assume que ele acorda todo dia de manhã e faz isso. E faz, entendeu? O Tai Chi Chuan. Precisa mostrar, né? Não, e detalhe, você vê ele fazendo o Tai Chi Chuan, aqueles movimentos bonitos. Eu tentei fazer no livrinho, meu, eu não consegui, é difícil. O cara fazendo aqueles movimentos bem coreografados, você fala, pô, esse cara é um lutador foda. A gente vai chegar nisso daqui a pouco, mas não, deixa eu desejar. Você pode perceber que toda vez que ele toma um pau, no outro dia de manhã que ele tá arrebentado, ele acorda e faz essa porra. Exato. A série inteira. Exatamente. Sabe quando você vai jogar RPG e o mestre, ele não tem muita criatividade, ele é repetitivo, e aí ele faz, ele pergunta, beleza, e o que, que você faz hoje? Precisa falar mal de mim agora. Agora precisa falar mal de mim. Não, nunca joguei RPG com vocês, eu tô falando no geral. E o que você faz hoje? E aí o que você faz amanhã? E o que você faz depois? E todo dia, não anda a história. Você, meu, é a mesma coisa, não anda. Outra, desse arco inicial, outra personagem que acompanha a série inteira que a gente não falou é a Colin, né? Colin Wynn. Isso, ela vai ser... Eu acho que é uma das melhores personagens da série. Sim, é. Ela é uma personagem bacana, uma personagem que é... atriz, ela... né? Você vê que ela tem uma certa habilidade, né, com artes marciais. Sim, ela tem personalidade, eu acho legal. Ela luta melhor que ele, ela vai nas rinhas de galo, ela bate, ela espanca os caras, tira sangue dos caras. Muito boa a parte que ela vai na linha na briga lá. E isso que eu ia comentar, tipo assim, a cena é legal pra caramba, no, até porque, né, eu gosto muito de artes marciais e tal, mas assim, em que ela contribui pro Punho de Ferro, entendeu? Pro contexto do Punho de Ferro, e tipo assim, eles deixam um cara de lado, que podiam explicar, sei lá, meu, fala um pouquinho da origem dele, mostra ele treinando, mostra ele dando uns socos nos bonecos de madeira quando era criança, não sei, qualquer coisa que mostrasse o Punho de Ferro. E aí fica mostrando essa moça toda hora. Eu acho desnecessário. Apesar de ser legal, eu acho desnecessário. Talvez eles pensassem que eles já tinham visto que eles fizeram um roteiro meio cagado e falaram assim, puta, mano, o Danny ficou ruim. Vou ter que colocar alguém em cena pra salvar a série. Mas só que mais pro final... Senti falta de flashback de Kunlun mesmo, de mostrar o que acontece. Não é interessante. Se eles colocassem flashbacks de Kunlun, poderia manter ainda uma certa linha desse ponto de misticismo, dava pra ajudar um pouquinho a série. Isso. Questão da Colin, o que eu achei legal assim, de início, ela parecia ser uma parceira. Em determinado momento você falou, vai dar session, vai rolar alguma coisa que eles vão se relacionar. Só que no final caga, que ela faz parte do negócio que não é bom, mas ao mesmo tempo não sei o que lá. Aí parece que a Colin, ela tava em cima da escada assim. Pô, legal, tô gostando da participação dela. Aí parece que tinha um tolete de bosta no último degrau, ela escorregou e caiu. Porque ali pro final ficou tão babaca a participação dela, eu não gostei nem um pouco da participação dela até o final do bagulho. Não entendi por que não. Não, mas pra por mim que é não? Não entendi. Coisa. Mudou nada, ela continuou do lado dele. Não, primeiro ela foi, revelou o que ela era de verdade, deu um migué muito idiota que ela achava que os caras estavam fazendo coisa do bem, aí depois ela não sabia se ajudava eles ou se ajudava o Danny, ela foi atrás do Danny. Mas eu acho que ela não sabia mesmo. Ela não mudou ela continuou ajudando ele. Sei lá. Ela, por exemplo, ela não sabia, né? Bom, mas depois a gente comenta melhor, mas ela não sabia daqueles outros objetivos lá da seita, né? Ela não sabia daquela sala de monitoramento. Ela foi descobrindo isso com o decorrer dos episódios. Ela viu que alguma coisa não tava cheirando bem ali. O coração dela que falou mais alto. O coração dela falou mais alto. O cara bonitinho, cabelinho cacheado. O cara não tem uma cicatriz, o cara não tem uma mancha de sangue. Pô, vamos lá, né? E ela tirou a virgindade dele, então tem uma coisa especial, né? Vai saber se tem outras coisas de ferro lá também. Ninguém sabe, né? Eu penduricando de ferro ali, o negócio brilha no escuro. Eu espero que pelo menos ali ele tenha conseguido acender. Where'd you train? Can't really get there from here. How about how you got that tattoo? It's not exactly a tattoo. It's the mark of the Iron Fist. E uma personagem que ajuda o Danny no, nessa primeira parte de ele retomar o nome dele, né? E provar quem ele é, é aquela advogada do Jessica Jones, né? É a primeira também, a primeira personagem que é... A Jerry Hogarth. Isso, e que é a atriz do Matrix, certo? Exato. Isso, a Trinity. Isso, Carrie Ann Moss, é isso? Uhum. Yes, é isso mesmo. Então ela participa da série como advogada, aí falam que ela foi uma estagiária lá na Rand, na empresa, né? E ela era a única, tipo, a única pessoa que podia ajudar o Danny, porque ele procurou qualquer tipo de parente vivo e não achou ninguém, né? Só ela ele conseguiu como ajuda, né? Aí ela consegue provar de algum jeito lá, que só que é... Não vale a pena ficar falando aqui. Ela consegue provar que ele é o Danny Rand mesmo e ele retoma o posto dele na empresa. Que não serve de absolutamente nada. Mas... Cara, vocês... Ó, naturalmente vocês resumiram o que a gente pensa do primeiro arco. É isso. Né? Não vale ficar citando. Não vale ficar citando, não vale ficar assistindo. Não valeu de nada ter assistido aquilo. Cara, faz o seguinte. Só vê um resumo. Você procura na net, sei lá, escuta, lê um artigo dos primeiros 6 capítulos. Aí você vai direto pro primeiro 5. Aí você vai primeiro direto pro 6. É isso aí. É isso aí. Pelo menos você tentar, né, extrair alguma qualidade aí da série. Porque o primeiro arco é isso. É um filme de sessão da tarde. É, ou se você preferir assistir Demolidor e pronto. Ou então você pula Iron Fist. Não parece aqueles... realmente são aqueles filmes de Sessão da Tarde, ou mais recentemente, filme daquele, né, aquele cara que é jovem, brilhante, tá tentando se fazer no mercado de negócios lá. E aí ele enfrenta os mesmos preconceitos que o outro enfrentou. Sei lá, é aquele filme do Michael J. Fox lá que ele quer... Ele sai de uma cidade do interior e quer trabalhar na empresa do tio dele. Ninguém deixa ele ser economista. Bota ele lá pra ser faxineiro. Tá a mesma coisa, velho. Então, e quando que começa a ficar bom? Que a gente tá falando que começa a ficar bom. Mentira, não começa a ficar bom. Começa a ficar razoável. Mais assistível, vai. Começa a ter um pouquinho mais de movimentação. Quando o tentáculo entra na história, né? Exato. Que é o grande vilão. Vamos dizer que assim, não é o grande vilão, mas é um dos antagonistas do protagonista, né? Afinal, o Punho de Ferro é o inimigo mortal do tentáculo, né? Exato. Ele foi criado para... Vale citar um pouco aí o tentáculo, ou o pessoal já... Bom, já deve estar saturado da série do Demolidor. É o mesmo tentáculo. Eles explicam, né? Não sei se eles explicam, mas é o mesmo tentáculo do Demolidor. Quem assistiu o Demolidor sabe o que é o tentáculo, que é aquela organização milenar, né? Isso. E aqui mostra também uma ramificação, vamos dizer assim, né? Um pouco mais abrangente do tentáculo, que não é só aquela coisa de ninjas, né? Aquela coisa meio filosófica. Tem também um quê de máfia, certo? Aquela coisa de... Aí ele apresenta uma vilã legal, hein? A tia May lá, eu achei ela legal. A Madame Gaô. A Madame Gaô é outra personagem que já vem sendo... Tipo, já é participante de outras séries, né? Ela participou do Demolidor. Posso falar um negócio interessante da Madame Gaô? Pode falar. Olha, cuidado, olha, que ela é idosa e você não pode falar com tudo bem, dela, tudo que seja ofensivo, tá? E ela usa uma bengalinha. Só pra deixar bem claro, pra quem gostar do personagem, da atuação dela na série, só pra vocês ficarem sabendo, no episódio 9, eles vão pegar ela. Aí eles vão levar ela pra um lugar. Aí acabou. Ela vai ficar trancada da porra do fim do episódio 9 até a caralha do episódio 13. Sem nem papel pra limpar a bunda, nem água, ela fica presa. E essa véia tem disciplina pra caramba, essa tiazinha, né? Porque ela fica na mesma cadeira 6 episódios, eu acho. Você vê? Não, ela é engraçado que ela dá um monte de lição de moral no Danny. Ela fala: você pescar peixe precisa de minhoca. Se não tiver minhoca, você jamais consegue ir lá pescar o peixe. E isso batendo nele. O Danny olha pra cara dela e fala assim: e aí? Então, que eu faço? E tem umas horas que... O que eu não entendi também. Ela parece que ela tem uma mágica, tá ligado? Ela consegue jogar longe e tal. Ela só consegue jogar longe. Ela faz uma vez isso. Então, Então, ela faz não, mas vez. Ela. É no, nos quadrinhos, o Everton, ela é de Kunlun também. Ela tem, sei lá, 600 anos, porque lá na. Lá na ela é de Kunlun ou ela é de uma cidade. É, ela é da. Perdão, Kunlun é um monastério, sério. A cidade. Seria a cidade que tem um monastério, aquela não, cidade não, é, mágica. Não, é, o nome é Kunlun. É, o lugar é Kunlun. Ah, então é isso, é isso. É que eu não lembro ela, se ela é da país, mesma cidade. Né? Acho que é um país. É, não sei se ela... Isso. Ela seria desse país, dessa outra dimensão, as pessoas lá não envelhecem ou envelhecem mais lentamente do que os humanos normais aqui fora, e ela tem milhões de anos lá, ela, claro, ela é treinada nas artes místicas do Kung Fu e por aí vai. Então ela tem essa coisa meio mágica mesmo. Talvez eles vão citar melhor lá nos Defensores, não, que eu é acho que... Essa galera vai se reunir pra lutar contra eles, né? Se ela tem a porra do poder de soprar um cara com um vento mágico, então, por que caralho ela não quebrou aquela porta e foi embora? Exatamente, aí, porque ela usou uma vez só. Isso, aí que falta porque coerência também. Porque ela tava esperando ele. Então, ela... será que foi isso mesmo? Largaram ela lá. Não, eu acho que largaram ela lá, mas ela deram a desculpa, ela deu essa desculpa aí, os caras inventaram e falaram assim, porra, fala que ela tava esperando ele, sabia que ele ia voltar. É tão inútil que quando ele vai ver ela, ele fala, pô, a senhora ainda tá aí, ninguém vai te resgatar. Aí ela fala, eu sei que na sua mente existe a verdade e você está se enganando. Eles falam, ah, quer saber? Foda-se, velho. E vou embora, foda-se pra ela. Não, ninguém e ela faz nada por ela. E não faz então, muito ele, sentido. Ele só foi lá pra descobrir, né? Que. Ele só foi lá pra descobrir que o Harold matou os pais dele, né? Ele olhou pra ela e falou: ele matou seus pais, tchau. Obrigado. E no primeiro encontro deles, ela tenta matar o cara. Então, assim, ela não tem essa de, ah, eu vou tentar usá-lo, ou é. Sei lá, eu tenho uma admiração ou qualquer coisa nesse sentido. Porque ela tentou matar ele no primeiro desafio lá de porrada. Então, sim, sim. Então, vamos contextualizar. A Madame Gao, ela entra na série quando o Danny Rand descobre aquela droga sintética, né? E vai atrás daquilo. Isso. Eles estão produzindo, né? O tentáculo produzindo tá aquela, produzindo aquela heroína especial. Isso, aí exatamente. O Danny vai aí descobre que a empresa dele tem um peer lá. Que por onde passa a droga que ela produz, aí ele vai atrás daquilo, aí ele descobre a relação do tentáculo com aquilo, né? Então ele vai atrás da Madame Gao pra encerrar essa atividade de tráfico de drogas, né? Ele não quer que essa droga circule, né? Verdade. E aí, e nisso, quando eles têm o primeiro ele acaba fazendo... A gente pulou, não sei se a gente pulou, então se tá por aí, quando o Terry descobre que o Harold tá vivo. É depois, certo? Porque... Mais ou menos quando eles estão nessa operação, o Danny já, tipo, o Harold tá ajudando ele, né? Eles estão meio, eles estão meio que juntos pra derrubar o tentáculo, não é? É. Isso. É, uma vez que ele percebe que o cara é o Punho de Ferro, e aí ele pesquisa um pouco melhor sobre a lenda, e ele vai lá, né, tenta ir pessoalmente pra descobrir o que é, aí ele começa a usar o Danny Rand a seu favor, né? Porque, não sei se a gente citou, ele tá sendo... Por que ele fingiu a morte? Fingiu não, né? Por que ele não pode mostrar que ele tá vivo? Ele realmente, ele adoeceu, né? O pai dos irmãos Mitchell, ele teve câncer, certo? Uhum. Sim. Veio a falecer, essa organização usou o poder místico pra ressuscitá-lo. Só que... Pra que finalidade, meu Deus? Pra que finalidade? Só favorecer eles. Bem, né? Favorecer a entrada de drogas pelo porto da empresa, entendeu? Não, pelo porto, todo o esquema de distribuição. Sim. E de conta, droga, né, de dinheiro. Uhum. Beleza, então, realmente. Eles poderiam ter usado o menino até, não seria mais fácil usar o filho, que não tem tanta personalidade assim, e comandava a empresa da mesma forma. Não, mas você estava no Duarte? Do usuário? Ele virou usuário depois que ele tava na merda, né? Mas é porque todo esse esquema junto com o tentáculo já aconteceu desde o começo, desde da morte perfeito, dos pais do perfeito, Danny. Então, perfeito. Por isso que eles tinham que manter o Harold. Tá, né? Certo. É, eles resgataram o cara porque ele já tava. Ele já tava mucumunado com eles antes, né? Então, pra não ter que começar tudo de novo, tá certo. E aí ele era. O Harold, ele era. Constantemente ameaçado, né? Ele vivia sob controle do tentáculo, e aí ele viu no Danny Rand uma oportunidade de se libertar e retomar as empresas às claras. Por isso que ele fica em cima dele. Só que a gente só vai descobrir no final que ele fez o Danny derrubar esse tentáculo pra ele, né? Tipo, exatamente. Ele meio que falou pro Danny que os caras estavam juntos, que eles eram família e tudo mais. Sim. Ele usou o Danny. E o Danny, muito bobinho, acreditou em tudo isso. Verdade. O cara, só que a gente vai descobrir no final que ele que é o vilão. Que, tipo, ele é o mais filha da puta, né? O cara treinou 15 anos com monges tibetanos místicos. Ninguém ensinou a magia de detectar mentira pra esse maluco. Caralho, pra ver uma aura negra, pra ser. Isso é estranho, falta, né? Cara, e realmente é estranho. Porque assim, ele passa os 15 anos lá treinando, mas assim, habilidades básicas, nem isso ele tem com relação ao poder dele. Sabe aquele cara que tem meditação, nada. Sabe aquele cara que liga o computador e tem ela, clique aqui e aumente seu pênis? É ele. Isso. Você faz, eu quero mexer no Facebook. Aí você vai lá, ajuda a pessoa, faz a conta dela no Facebook, aí começa a entrar um monte de coisa na internet. E ela vai clicando em tudo. Aí quando vê, o navegador dela tem milhões de barrinha, de pop-up e tal. Ô Vinícius, a gente esqueceu uma pessoa, hein? Quem? Acho que até esse meio tempo a Claire já tinha aparecido, não tinha, não? Então, eu não lembro direito. Acho que ela já tinha aparecido, porque ela já tá no meio da famosa HO. É, ela aparece um pouco de. Nossa, que inconveniente a primeira cena dela, né? O Danny chega lá com um jantarzinho pra Colin. Aí monta a mesa, tá na luz de velas e a desgraçada fica lá pra comer. Poxa, velho, é mesmo, ela dá de babaca mesmo. Ah, não, eu quero ficar. Todos os dois olhando pra cara dela. E aí, você não vai comer o cachorro quente lá na rua, não? Não, não, eu quero ficar aqui mesmo. Tá bom aqui, né? Nossa, que cheiro bom. É frango, frango. Ainda levou 3 marmitas embora. E a Claire é a mesma Claire que é a enfermeira que resolve todas as paradas em todas as séries até agora, né? Ela apareceu. Ela apareceu em Jessica Jones? Também. Apareceu também. Apareceu em todas. Sim. Mas, todas. Desculpa a pergunta. Nas outras temporadas ela põe uma luva de garras e sai lutando também? Nenhum. Isso que eu fiquei impressionado. Ela aprendeu a lutar. Ela aprendeu em 10 minutos. Do nada nessa série. Foi. Ela tava começando a fazer aula com a menina, então, lá, certo? Não é essa desculpinha aí. Não, mas daí você conseguir se manter viva lutando contra ninjas é um pouco difícil, né? Sabe o que que foi? Ela tava treinando. Sabe o que parece? Parece as séries da CW, do Arrow, essas porra. E os caras, em um minuto, os caras aprendem a lutar contra os caras mais foda do... Pode crer. Os caras pegam dois bastõezinhos, né, Everton? Começa a bater o bastãozinho, ele e o Oliver, e pronto, já ficam... O que aconteceu com ela foi o seguinte, ela, pô, encontrou com vários outros heróis aí da Marvel, aí ela tá treinando com a Colin, não, tipo, tô de boa, um dia eu vou chegar lá. Aí do nada vem o Punho de Ferro, aí olha pra Colin e fala, vem lutar comigo, eu quero sua ajuda. Ela fala, porra, eu já salvei um monte de cara, ninguém me ajuda, eu vou entrar nessa porra também. Eu também vou lutar, agora eu vou lutar também. E não faz sentido ela se arriscar tanto, né, pra uma pessoa que ela não conhece direito. É, então, mas eu gosto dela, da personagem dela. A desculpa dela também ter alguma coisa contra o tentáculo, por ter matado a amiga dela, tudo a amiga que dela, aconteceu exatamente. No Demolidor, né? Beleza, mas, beleza. Até aí, mas, cara. É complicado. E aquelas, é uma desculpa, né? Aquelas Nossa. Armas ela pegou no Demolidor, certo? Aquelas garras que ela usa. Sim. Que arma, hein? Que, nossa, total, hein? Aquilo lá, que eu saiba, é pra escalar. Não é pra lutar. Que o ninja, lembra que o Jiraiya colocava na mão pra subir um prédio na abertura? Nesse momento, Jiraiya, é o mesmo apetre, a mesma ferramenta. Não, e detalhe, ela usa aquilo pra bater em caras armados. Não, duas coisas que essa série é inútil. Cara armado, não serve pra porra nenhuma. Pode crer, E polícia, aparece polícia uma vez na série. Uma vez, aparece dois policiais pra prender o drogado do Ward. É a única vez que aparece polícia. Onde foi parar a polícia de Nova York? Mano, Hell's Kitchen, tá tudo bem. Hell's Kitchen, lá, Hell's Kitchen, cara. Mas foi todo mundo pra lá, velho? Cara, até o rei do crime tá lá, né, velho? O contingente é igual aqui, mano. Tá todo mundo na Cracolândia. Não tem polícia. É verdade. Isso é verdade. Os caras fazem o que quer na cidade, né? Não aparece uma viatura. Mas não tem nenhum barulho da sirene pra falar, porra, a polícia tá chegando. É mesmo, né? Pode crer que sempre tem essa desculpa. A polícia tá vindo, eles correm. Não tem nem isso. O único que conseguiu chamar a atenção da polícia você foi o babaca do Ward lá, que tava tão drogado que saiu gritando como um idiota na rua. Foi a única vez. Pode crer, velho. Where'd you train? Can't really get there from here. How about how you got that tattoo? It's not exactly a tattoo. It's the mark of the Iron Fist. Não, antes disso, na verdade, vamos... A gente tá pulando uma cena boa, hein? A gente tá pulando uma cena boa. O primeiro confronto do próprio Punho de Ferro contra o Tentáculo, né? Que é o desafio. Exatamente, o desafio, né? Isso, exatamente. Que é quando você começa a ter esperança que a série vai dar aquela guinada pra ação, né? Pra luta. E antes disso ainda teve uma luta que até que não foi tão ruim. Foi a luta contra a gangue do Machado lá. É, pode escrever no corredor. Foi antes. Né? Cena de corredor. É verdade. Marvel Netflix é isso, cara. Cena no corredor. Cenas de corredor. Exatamente. Aquela cena não foi tão ruim, não, aquela cena de batalha. Legal, tem um arco, além da busca de drogas da Madame Gao, que é o do. Que eles têm que defender aquele químico que foi sequestrado por ela pra fazer as drogas, né? Nossa, certo. Aí ele tem que resgatar a filha dele, resgata a filha do químico. Nossa, pessoal, sabe uma parte super inútil? Pra você ver como é inútil mesmo, a gente cagou. Foi a primeira vez que ele usa o poder, que foi lá no hospício, na clínica. É. Meu, como assim a gente... Pra você ver. Pra você ver como é dispensável, velho. A primeira vez que ele usa o poder conscientemente, é uma cena que a gente cagou. E o pior que eu gostei daquela cena quando eu vi. Eu falei, caralho. Será que ele vai usar agora de verdade essa porra? Então, é o que você comentou. Aquele frame é legal. Ele assim, né? Ele concentrando o poder e tal. Ele usa. Meu, todo o background uma porcaria. Puta que pariu, sofrível aquele capítulo. Segundo capítulo. Me odeiem por isso. O dedinho dele brilhar dourado vai tomar no seu rabo. O cara nem pra brilhar pelo menos o braço. Mas é punho, Ivaldo, não é braço. Ele treinou punho de ferro, não é braço. Ele treinou 15 anos pra acender os dedos? Era mais 15 pra acender o braço inteiro. Né? Nos quadrinhos ele acende, né? Ele brilha, na verdade, os dois braços. Faz que nem o cara do God Hand, quando ele fica estressado, que ele estoura o negócio lá, o braço dele brilha, ele sai esmurrando o nego pra todo lado. Era bem melhor. Mas vamos voltar pra história mesmo da série, que é da parte do químico. Né, tal, que o Kim fazia a heroína, sequestra a filha dele, aí sim tem o primeiro confronto contra o Tentáculo, né? Que é um desafio da Madame Gao, né? Isso, exatamente. Porque ele aceita o desafio porque ele quer. Qual que era o objetivo dele mesmo se ele ganhasse o desafio? Ele saía fora, o Tentáculo ia embora. E devolvia a menina, né? É. Isso mesmo. Eles sairiam fora da cidade e devolveriam a moça que eles sequestraram, que era a filha do químico. Eu tinha esquecido. Aí ele ganha o desafio, né? Uhum. Quer dizer, ele ganha, mas não ganha, né? A primeira luta contra os dois irmãos. Quando eles mostraram a apresentação dos caras que iam lutar, cara, deu um gás. Eu falei, velho, não acredito. Agora vai, né? Agora é com o chinês. Cada episódio vai ser uma batalha, vai ser Mortal Kombat, vai ser total, vai ser top. Não foi. Foi só um capítulo aquilo, né? Eu também achei que ia durar um pouco esses desafios, mas não. Pode crer. Assim, ele perde, mas ele perde de uma forma assim. A moça já viu que tava derrotada, e aí fez chantagem. Como assim você aceita? Você aceita ser derrotado dessa forma? Meu, mete o murro na cara dela, explode ela lá, velho. Ela fala: não, você perdeu ou vou matar ela. Ele: tá bom, desculpa. Nossa, agora que você. Mas sabe o que eu achei interessante? Até esse momento na série, o Danny, ele mostrou. Eu entendi mais ou menos, vocês podem não concordar comigo, que ele era um cara que tava contra a tudo que ele tinha aprendido nesses 15 anos. Tipo, eu não vou ficar só em Kunlun aqui protegendo. Não, eu quero lutar pela... Eu entendi que, tipo, deu a entender que ele queria lutar pela justiça. Tipo, quer fazer o bem sem olhar a quem, tá ligado? Ele queria ser um herói, né? Quer ser um herói. Eu ele, até aí, né? Ele usa o poder pra isso. Na verdade, mas ele, aí... ele queria recuperar a identidade dele, né? Exatamente. Ele queria, entender as coisas. Ele queria entender por que, que ele foi o único que sobreviveu, por que eles morreram. Ele nunca conseguiu... Ele nunca conseguiu superar essa coisa do acidente. E ele queria... É o, vocês comentaram, ele queria entender o porquê que aconteceu isso. Então. Por que os pais viajaram lá pra China, tentar entender o motivo do acidente, se é que foi um acidente mesmo. Ele queria tentar superar, né, essa página da vida dele. Só que essa coisa de ser um herói, na série parece que ele tá usando mais como desculpa pra conseguir os objetivos dele pessoais do que ser um herói pra valer, né? Não, mas isso caga, porque desse pedaço pra frente ele começa a ficar um cara egoísta e começa a querer ir atrás de vingança. Verdade. Uhum. Muda completamente. E começa ele indo pra China atrás da Madame Gao, né? Antes levar a Polly e a Claire no bolso. Antes dele ir pra China, se não me engano, foi antes. Tem uma cena, cara, que eu brochei muito com esse herói. Que ele foi atrás do cara. Ele foi atrás do cara que lidera a gangue do Machado pra tentar negociar com o cara, pra eles se juntarem pra enfrentar os caras do Tentáculo. Ah, mas eu acho que ele foi esperto aí, não? Não, o herói foi negociar com o cara, da máfia. O herói não pode negociar com o cara que é psicopata, é, velho. Mas ele tava na merda. Não, mas, pô. Que desculpinha. Porque ele tinha na mão ali. O cara vai, deixa eu negociar aqui com vocês. Ele olha assim: o que tem atrás desse armário? Ah, não, tem uns pedaços, tem umas sacolas plásticas aí com uns pedaços de umas pessoas que a gente arrancou. Se o Demolidor tivesse. Se o Justiceiro tivesse lá, ele ia levar todo mundo, cara. Até a Madame Véia, meu, era um sniper na cabeça. Tanto? Dela, não ia dar nem tempo dela fazer punhozinho do. Eu não sei se vocês lembram, o Danny chegou a invadir um local lá do Tentáculo com os caras lá. Uhum. Chegaram me trancando, matando um monte de gente, e o Danny lá no meio, tipo, que herói da justiça. De crer, né? Mas aí você pode levar em consideração uma questão, que ele sempre fala que ele é o protetor de Kunlun, que é determinado a acabar com o Tentáculo, né? Isso. Às vezes isso daí pode dar uma ideia que realmente ele pode fazer tudo o que é possível pra acabar com o Tentáculo. E, mesmo considerando coisas que teoricamente um herói não faria. Vamos lá, em primeiro lugar. Em prol da missão, isso. Ele fala que ele é o protetor de Kunlun. E nem em Kunlun ele tá. Ele tá cagando pra Kunlun. Ele tá cagando pra Kunlun. Protetor. Não, sim. ele só repete como um mantra só pra ele tentar justificar algumas coisas. Ele não sabe o que ele quer. Ele é tão inseguro que todos os episódios, no mínimo 5 vezes, ele fala: eu sou o Punho de Ferro, eu sou o Punho de Ferro. Tá bom, a gente já sabe que você é. Ele é um cara inseguro. Todo momento alguém bate de frente com ele, ele fala: não, mas eu sou o Punho de Ferro. E tem hora que ele se acha: eu sou uma arma, eu não sou uma pessoa, eu vim aqui pra fazer não sei o que lá. E vai lá e caga. Ele é um cara muito seguro. Uh-huh. Não, com certeza. Acho que isso aí foi até a intenção. Não sei se foi. Deve ter sido a intenção do roteirista, que ninguém ia cagar tanto assim. Cara, mas ele é até demais, Enche o saco com isso. Ô, Vini, isso daí, cara, tá me preocupando pras continuações. Porque você tem assim, uma série, né? Você tem uma série de 3 episódios, justamente pra você explicar o personagem, você fazer ele superar os traumas que ele tem, fazer ele amadurecer como herói, pra depois juntar, né, no crossover, e aí eles poderem fazer alguma missão maior. E aí, cara, foi uma série inteira que só deixou dúvida, só deixou incerteza, deixou claro que ele é um cara que ele precisa voltar e treinar tudo de novo, ou recomeçar, ou evoluir. Sim, também acho. Você desperdiçou uma temporada inteira. Não sei se vocês vão fazer uma outra temporada antes de fazer os defensores. Defensores agora. Então, aí de repente o cara, o que eles poderiam ter feito, eles vão ter que fazer em flashback, talvez em flashback, ou ele já aparece muito foda lá e acabou. Eu acho que é isso que vai acontecer, vai ter uma passagem de tempo, ele vai já estar mais com um poder controlado, sabe? Mas enfim, voltando um pouco, né? Depois da Madame Gao, que eles conseguem derrotar, pode dizer assim? Antes, sequestrar, né? Nessa parte que eles sequestram lá, a luta com o bêbado eu achei ele bem legal, velho. A luta com o bêbado é da hora. É legal. É o cara que. É o cara que usa aquele Drunken Fist, né? É. Que é o Kung Fu do estilo do bêbado. E é legal. Você vê, esse cara que luta com o Kung Fu do bêbado, ele é um cara que manja de artes marciais, que pelo menos tem, né? Tem uma desenvoltura ali e tal. Bem melhor do que o próprio ator principal da série, né, velho? Mas sabe o que eu achei mais foda nessa luta? É porque o cara que tava bêbado olhou pra cara do Danny e falou, e deixou bem claro, ele falou, você é um cara que usa uma máscara pra dizer que é por isso que você tá lutando, mas você é completamente egoísta, você luta por você mesmo. Ele dá uma lição de moral no Danny. A série, ela quis demonstrar que o cara tava tentando confundir a mente dele, mas não, realmente ele jogou a verdade na cara do Danny. Aí, né? O que a porra desse herói faz? Fala, você não pode falar assim de mim, eu vou bater na sua cara. Ele espanca o cara até a morte. Até pode a Claire olha e fala, que merda que você fez, cara? Seu babaca, pra que você fez isso? Você quase matou o Pinguim aí, velho. O cara só tava tomando uma cana, velho. Então, Everton, aí eles sequestram, mas também, na verdade não são eles conseguem dominar ela de alguma forma, mas o Bakuto, que é o sensei... Tem a introdução do Bakuto, que é o sensei da Colin Wing, né? Aí a gente vai conhecer toda a parte dele, né? Aí a gente descobre que ele é um dos chefes do tentáculo e ele é outra ramificação do tentáculo. É, ele tem tipo a escola de Xavier de lutadores do tentáculo. É bem isso, só não tem mutante, mas é o resto é tudo igual. Exato. Perfeito. Mas é um cara que é um bom personagem, gostei do personagem do Bakuto. Ele é um cara que você vê, meu, nas entrelinhas, você vê que ele não tá falando a verdade, que ele tem um objetivo por trás. Quando ele apareceu na escola, eu falei, pô, esse cara aí, daqui a pouco ele vai trair eles, já era. Quando ele mostra o vídeo lá do punho de ferro antigo. Nossa, é bem legal, aí sim, véio. Ali é punho legal. De ferro, hein? Então, ali, cara, o Danny Rand, ele tinha que ter aquele nível de habilidade, velho. Naquele vídeo, o cara conseguia acender as duas mãos, esse vagabundo não acende nenhuma direito. Pode crer. E o cara tava batendo num exército, né? Um exército armado. Exatamente, tá certo que é um. Né, eu com mosquete, porque era em 1900 bolinhas. Mas mesmo assim, né? Nem aí aparece uma arma, né? Cara. Não, é engraçado que ele mostra o vídeo e, se eu não me engano, ele fala pro Danny, né? Fala, ó, é isso aqui que você tem que se tornar, seu idiota. Sabe o que eu lembrei, cara? O Bakuto zoando ele. Ah, mas como assim? Não te ensinaram a redirecionar o chi? Não, mas assim, só faltou ele falar, mas isso você aprende na primeira série do primário, mano. Como assim você não sabe fazer soma? Como assim você não sabe ler? E você ficou 15 anos na escola, analfabeto funcional. É mais ou menos isso mesmo. Ele não sabia fazer a meditação, velho. Eu fiquei muito puto aquela hora. Não, o que deixa mais puto é que ele não sabia fazer a meditação e a gente teve que ver ele em 30 episódios fazendo a porra do Tai Chi Chuan. Errado, fez errado, filho da puta, velho. Como você carrega o punho de ferro? Eu não sei, eu como dois hambúrgueres e aí ele volta depois que eu come proteína. Pode crer. Eu tomo whey protein. Eu como açaí, vou no banheiro, fora ela volta. Meu Deus. Where'd you train? Can't really get there from here. How about how you got that tattoo? It's not exactly a tattoo. It's the mark of the Iron Fist. E nessa parte a gente descobre que a Colin Wing é do tentáculo. E o Danny Rand faz aquela cara de... Ai, meu Deus, eu não acredito. todo mundo mente pra mim. Ai, que merda, hein, cara. Acolhe o índio do tentáculo, só que ela é iludida, você, né? Você falou que eu era bem dotado. Tudo foi mentira, então. Pior que é o que ele fala, então aqueles 3 minutos na cama foi o tentáculo que mandou você? Pode crer. Nossa. Ai, caramba. E tem a introdução do Davos também, né? Que é o amigo do Danny Rand, né? A série inteira ele fica falando: eu e o Davos roubamos as maçãs do Mestre X, o Davos fez não sei Davos. O quê. Aí eu falei, mano, esse cara vai aparecer na série, não tem como. Porque ele tá o cara falando, fala muito dele. Ele tá falando toda hora, né? Olha que merda. Na série inteira, as únicas referências que o cara faz a Kung Lun é isso. O cara fala: eu e o Davos, a gente tomava sopa lá na casa do Pai Mei. Aí eu comia carne de burro, né? No começo, o Davos parece ter uma invenção. Lembra do Chaves? Ah, meu Chaves, o que que te deu isso? Foi meu amigo Sente. Eu tava brincando lá fora com meu amigo Sente. O Sente existe, tá ligado? Até o árabe aparecer lá. Nossa, aquela entrada do Davos foi muito ridícula. O cara entrou lá no caminhão de cachorro quente. Pra que ele fez aquilo? Eu entendi também. Pra jogar shuriken. Do quê? Ele bateu no negão lá, entrou no food truck do negão, coitado, velho. Não, falei, pelo menos ele vai roubar cachorro quente, né? Vai comer. Ele não fez nada. Cara, velho, jogando estrelinha no maluco, do nada. Ele só queria ficar observando a empresa pra ver se o Danny Rand passava. Só pode ser isso. Então, mas ele podia ficar no banco do outro lado da rua, entendeu? Sentar no banco da praça, realmente. Mas ele não ia bater ninguém, não ia fazer shuriken de papel alumínio. E a forma como ele é introduzido, ele parece um vilão até, né? É, eu também pensei a mesma coisa. Pensei que ele era tipo um caçador contratado, sei lá. No final ele tava assim, ainda, né? A forma que ele se mostrou como cara do mal foi muito gay. Aquela lutinha, aquela briguinha dos dois no carro. Aí a gente andava junto, a gente era os melhores amigos. E agora você me trocou por essa baranga chinesa? Você se diz o punho de ferro? Ah, vai pro seu cu, Davos. Você não ganhou, você não conseguiu. Não, mas se bem que eu torço pelo Davos. Você tava com fio que esquentou. Não era essa vaca, não. Eu espero que o Davos engravide a Colin, tenha 3 filhos e dê pro Danny cuidar. Na verdade, ele ficou. Ele tinha, né, inveja do Danny, porque o Danny foi escolhido e ele não. E aí o cara. Aí, mas beleza, ele aceitou, ele reprimiu esse sentimento. Aí o cara pega o poder que ele ganhou, caga pra tudo e volta pra Nova York. Aí ele ficou revoltado, aí, né? Ó, você. Toma aí. Você mora no Tibete. Você treina todos os dias da sua vida tomando lapada de monge nas costas. Aí chega um cara que caiu direto do High School Musical. Entra no seu vilarejo, ganha o coração de todos os monges. Não sei o que ele fez pros monges, alguma coisa boa ele não oferecia. Aí o cara simplesmente ganha o poder que você cobiçou sua vida inteira. E você ainda não, esse cara? Ele tinha uma invejinha, né? Essa parte eu gostei pra caramba. Por quê? Porque isso é filme de artes marciais, velho. Quantas vezes já não usaram esse argumento, né, nos filmes? Tem aquele cara que é treinado, não sei o que, tal, aí chega um maluco novo que é um prodígio, ele fica com inveja, ele mata o próprio sensei, ou ele se vira contra, ele trai o monastério, ou ele se vira contra eles. Isso, né, é comum nos filmes de artes marciais. Mas, putz, da forma que foi usado ali na série, não, sei lá, aquela, não foi executado. Aquela briguinha no carro foi um lixo. E no final, quando o Danny tava lá no... Por sinal, o Danny tava no quartel secreto do Tentáculo / Escola Xavier, abraçando a Colin na chuva. Aí o Davos ficou olhando. Só faltou tocar uma música triste, cara, ali. Hello, darkness, my... Exato. Aí ele olhou assim na chuva. Muito traído, né? Que cena de novela mexicana, velho. Eu tava vendo Maria do Bairro ali, cara. Ele falou, vou voltar sozinho. Não, é que o cara ficou... ali realmente ele ficou revoltado, porque eles fazem voto de celibato, né? Então, olha aí, o cara roubou o poder dele, entre aspas, né, na visão dele, roubou o poder dele, abandonou a missão dele e ainda... Cagou pro celibato, velho. Cagou pros votos que ele fez. O cara falou assim: tudo bem você. Não, só faltou você usar fugir de Kulum, tudo bem você roubar o poder que eu queria desde criança, mas transar, não, já é demais. Não, só aí eu não posso aceitar. Só faltou ele usar cocaína e comer gordura. Aí o cara, porra, o cara fez tudo errado, velho. Nossa. Aí eles acabam descobrindo que o Bakuto é um cuzão, né? Na verdade, isso, o Bakuto. Ele tinha outros objetivos. É um vilão. E nesse meio tempo, eles estão ainda trabalhando com o Harold, né? Sim. Aí o Harold faz o quê? Rouba todo o dinheiro do tentáculo, né? Faz um esquema lá que eles roubam todo o dinheiro. Vocês percebem, quando começa essa parte do tentáculo, os irmãos são completamente inúteis, né? Não, eles só... Tanto que o André lá, qual que é o nome dele mesmo? O Ford. Esse daí. Ford Mitchell. Ele vai pro manicômio, ele fica metade da temporada deitado numa cama. Tá botando. De crer, velho. Que cara inútil. E no começo eu achei que esse maluco ia ser um bom personagem. Eu falei, puta, meu, esse cara é um psicopata. Esse cara ele vai dar trabalho. É nada, bundão da se vem, ah, não, Jonathan, aquela cena que ele tá sentadinho no sofá, griladão de pirona lá que ele tinha tomado. Aí quando ele vai falar com ele, que ele rola a mãozinha daquele jeito delicado. Eu também suspeitei que. Oi, Valdo, e o cabelinho dele todo suado que ele joga. Isso. Pra trás, assim. Que absurdo, mano. Você queria tentar chegar junto no Danny ali, entendeu? A rocha de ferro. Tá. Danny! Vamos brincar no chuveiro? Danny! Tem uma coisa boa pra gente. Quero te mostrar como. A Joy já descobriu que o pai dela tá vivo, já ajudou ele a se livrar do tentáculo, né? Que agora o objetivo dele é se livrar do tentáculo. Verdade. Só que aí o Bakuto ele resolve. Primeiro, ele quer foder com o Punho de Ferro, né? Ele quer controlar o Danny no início. Ele queria que ele se juntasse, né? É. Isso, ele quer usar o Danny, como todo mundo, né? Quer usar que o Danny a favor dele. Aí depois. Na verdade, ele sabe que o Danny é um babaca, então ele fala: vou controlar esse idiota aqui. Esse babaca, ele é babaca, mas pelo menos ele tem o punho de LED. Se eu direcionar ele, pô, beleza, vai virar um punho de árvore de Natal e depois um punho de ferro. Mas ele sabia que ele tinha potencial, né? E ele podia usar esse potencial. Sim. E aí ele começou os joguetes lá pra usar o cara. E aí depois que ele vê, além dos joguetes do que o Danny vai conseguir fugir daquele colégio com Davos e tal. Sim. O engraçado é que quando ele conhece, quando ele chega lá no quartel secreto da Liga da Justiça, dos Capitães da América, do Dr. Xavier lá, que era do tentáculo, tipo, é muito engraçado que o Bakuto chega e fala: oh, aqui é todo mundo do bem, aqui a gente é legal. Aí o Danny fala: aquela sala ali é o quê? Não, aquela ali é a sala secreta que ninguém pode entrar porque estão os planos secretos do mal, ali é o corredor da desgraça e ali é a sala dos vilões. Então, assim, não acessa lá porque não é legal, cara. Fica de boa aí, a gente é do bem. Pô, aqui é uma coisa que é bizarro, mas isso aí é o acontece. Danny revelou em 5 minutos o problema, não teve nem contexto pra apresentar o Bakuto lá, o cara nem interagiu muito, foi tipo ele entrou na base secreta, descobriu tudo, eles brigaram, é isso, acabou, é isso aí. Velho, uma coisa que é bizarra, mas isso acontece em praticamente todos os filmes aí, né, mas de ação e tal, com essa temática de traição. Cara, você tá num lugar, seja uma base, uma escola, alguma coisa que eles estão te enganando. É, velho, é assim, você não trabalha pra... Você não paga uma mensalidade. Você não trabalha, você ganha roupa, comida. Será que você não desconfia que você tem alguma coisa errada ali, velho? Alguma tipo coisa assim, tá errada, né? Quem paga tudo isso? Por que que pagam tudo isso? Por que que me dão um alojamento, escola, treinamento marcial? Você não... Será que você... O cara tá formando um exército e ninguém acha que... É, exatamente. Como que ninguém questiona essas coisas, né? Ou então usar... o que o Valdo comentou, usar a cabaninha. É, você pode ir em qualquer lugar. Você pode ir no refeitório, você pode ir no alojamento das meninas, você pode ir no balanço, no playground, mas não pode ir naquela casinha que tá cheia de guarda, viu? com a caveira desenhada. Viu, filho? Não mexe no fogão, porque o papai vai sair e vai voltar só à noite, tá bom? Não explode a casa. A criança vai fazer o quê? Vai explodir a casa. É a mesma coisa, velho. É igual. Puta que pariu, mãe. Beleza, passa. E, tipo, quando eles verem que os Mitchums, né? Eles estão roubando o dinheiro do Bakuto. O Bakuto vai atrás disso. Ele quer saber por que estão me roubando, né? É verdade. Aí vai lá. Aí eles vão. Aí ele vai atrás de quem? Do babaca do Ward, que tá preso. Tá no manicômio. Exato. Vai tentar usar, como sempre, vai tentar usar as pessoas, vai tentar aí, usar. O Ward não tava satisfeito com as cagadas que ele já tinha feito ao longo da série, que a gente. Ele matou o pai voltou, ele escondeu o corpo por pai, ele faliu a empresa, ele fez um monte de cagada durante a série. Ele bateu a mão num carro sem sentido algum. É porque ele queria o remédio pra dor. Mas vamos lá, não funciona, né? Você chegar no hospital com a mão inchada e falar, me vê um supositório de glicerina. O cara achei. O cara chega, ele é tipo mais pra lá do que pra cá, meu. O cara chega destruído e com a mãozinha no nariz, fazer fungando, não. Ih, me dá um remedinho aí pra dor, velho, porque eu machuquei o olho tudo vermelho, cheio de... O cara azul, velho. Você acha que... ele é rico, por que ele não liga pra qualquer chefe de boca e consegue o que ele precisa? Não faz sentido ele ir no meio de uma emergência hospital. Não faz sentido. Então, ele acaba dedurando pro Bakuto onde o pai dele tá, né? Aquele prédio super secreto, todo mundo entra. Isso, exatamente. Que é um puta prédio que tem um porteiro. Esse prédio mesmo. Aí o Bakuto faz o quê? Vai lá, né? Isso, onde está o meu dinheiro? Aí beleza, faz ele devolver o dinheiro e chantageia o Danny, né? Porque ele quer o Danny como arma, né? Sim. E manda aquele videozinho e tal, faz uma selfie, um vídeo de selfie. Nesse momento, Vini, o Danny tá onde? Ele tá na China? O Danny tá na casa da Claire. Ah, ele, pode crer. Fazendo tai chi chuan no teto da casa da Claire, é isso. O Danny tá na casa da Claire, que ele fugiu da, com ele. O dojo foi pro saco. Né, o dojo que ele ficava lá, cara, né, os ninjas invadiram, destruíram tudo, aí ele vai pra casa da Claire. Ou não, eles estão no dojo, eu acho. Faltou na casa da Claire. Dojo ou casa da Claire? Dojo ou casa da Claire? Eles estão na casa da Claire quando a Colin vem trazer a pizza e pede pra conversar com ele. Não, isso aí é um pouco depois disso. Depois? Depois. Porque quando ele vai, quando ele vai, a Colin não tinha nem sido sequestrada ainda pelo Bakuto. Porque ela fala assim, pô, eu achei que eles eram do bem e tal. Você vê como eu me lembro bem da série que eu assisti ontem. Isso. Aí, tanto que ele tá fazendo o quê em cima do telhado? Tai Chi Chuan. Cara, Patrick Swayze faz melhor no filme Matador de Aluguel. Aí o Danny faz o quê? Quer ser o herói, né? Então ele vai atrás da família, vai salvar a família, entre aspas, dele, né? Que são os Mitchums. Isso. Como é que ele chama aquilo de família? Meu Deus, cara. Tem 5 minutos de cena que não precisava ter ali, que é como a série tem. Essa série podia ser em 6 capítulos, tá? Só se você tirando coisa que é inútil. Verdade. 6 capítulos você faz. Só de você tirar ele falando, eu sou o punho de ferro, eu sou o punho de ferro. Já liberava bastante episódio. Ah, todo aquele arco inicial dele tentar recuperar a empresa é muito chato. Mas ele é o punho de ferro. E ele vai lá atrás pra salvar a família dele. É isso aí, porra. Agora vai, né? Isso é eu pensando. Agora vai. E tem a treta final com o Bakuto, né? Porque, obviamente, ele consegue usar... Ele consegue, depois de algum tempo, usar o poder dele de novo pra quebrar a algema que o Bakuto tinha colocado nele. Isso. E... Aí, beleza. Aí tem outra cena de pancadaria. Chega a Colin. Então, mas até aí ele já tinha perdoado a Colin, já, viu? Porque já, a Colin tinha perdoado já. Aquela cena patética de novela mexicana. Agora a cena da chuva. O Davos tá ali também, ajudando. Tá ali ajudando, porque ele fala assim, porra, assim que você acabar essa palhaçada sua aí, a gente volta pra Kunlun. Eu tenho uma missão, né, que é te trazer de volta, te levar de volta, perdão. Que vocês acham? Tem toda aquela batalha final do Bakuto com a Colin, que é a batalha do Sensei, né, com o seu aprendiz, né? Ele morreu, ele vai voltar. Não, voltar ele vai, porque ele não tava mais no chão. Então, ele sumiu do nada, né? Então ele já tem aquela ideia do tentáculo consegue reviver as pessoas, né? Então. Eu não conheço o personagem dos quadrinhos, porque eu acho que o Bakuto, ele tem acho que ele é dos quadrinhos e tem um outro nome. Mas eu imagino que ele já seja um cara que eles já aplicaram isso nele há muitos anos atrás. Então ele tá vivendo já há muitas eras, né, nesse esquema. Por isso que ele é tão sábio, por isso que ele luta pra caramba, por isso que ele sabe de tudo o tempo todo. Então eu acho que ele já usa essa magia, essa mandinga aí. Uhum. Por sinal, eu acho que essa cena tanto da luta do corredor lá no começo, que tem uns três contra os subordinados do Bakuto, quanto a luta do Bakuto com a Colleen, são muito, muito boas. Muito boa essa cena, velho. É boa mesmo. É boa, mas quando você já tá rodeado de merda, isso aí não influencia em quase nada. As cenas de ação são legais, são bem coreografadas e tal, mas não passa aquela sensação de impacto. Exato, tem cena que eles lutam que lembra mais Power Ranger lutando, cara. É verdade. Não, que lembra mais as séries da CW, né? Time do Jack Chan. Isso, pra mim, Everton, é o aspecto que mais me incomodou na série toda. Porque assim, eu tava esperando uma série de ação, e quando essa ação aparece, é uma ação que ela ela é dispensável, ela é como qualquer outra. Não, ela é qualquer outro filme aí de porrada. Não é impactante, né? Não. E nem é um dos filmes top de porrada, não é um The Raid, não é Fala aí, outro filme do Tony Jaa aí, não é um... É, um protetor. Um protetor. Não é um Donnie Yen lutando lá, o Ip Man. É. Cara, que você fala, meu, esse cara é gênio lutando. E eu esperava do personagem Punho de Ferro, que é um dos maiores lutadores da Marvel, que ele é um herói, ou seja, ele tá acima da categoria humano normal, e ele é um herói especialista em artes marciais. Cara, não chegou nem perto disso, de representar isso na série. Aí foi o ponto que mais tirou. Vai, se fizer uma classificação, pra mim é o ponto que tirou mais nota da série. Eu achei fraco. É o que eu tava falando, do que falta eles se entregarem mais nesse lado místico, né? Porra, a série é de Kung Fu, então dá porrada mesmo. Beleza, mas eu penso assim: por mais que as cenas de batalha não fossem tão boas, se pelo menos o enredo, a história, ou pelo menos o herói entregasse um negócio legal, que você se prendesse pelo menos a ele ou algum outro personagem, ainda vai. Uhum. E você fala, puta, as batalhas não são tão boas, mas puta, a história do herói é boa. Puta, não comecei não gostando, mas o cara evoluiu, chegou num ponto legal. Puta, me surpreendi com uma coisa que aconteceu no final. Até que tudo bem, mas meu, a história também não ajuda nada. Verdade, verdade. Porque aí você vende capítulos anteriores, né? E uma história maçante, que já tava chateando ali naquele momento. E quando você acha que vai ter pelo menos um escape, né? Uma coisa boa ali no meio daquilo, não vem. E, putz, aí isso te frustra demais assistindo a série. Pelo menos pra mim foi isso que eu senti. Chegou uma hora e falei, pro inferno. Pro inferno, vamos terminar isso aqui e pronto. Não, é verdade. Se eles tivessem colocado o tentáculo desde o como, tipo, capítulo 2, já, porra. Dava uma aliviada, dava uma melhorada. Eles podiam melhorar esse arco, colocar mais coisas e tirar aquele arco. Tipo, resolve o problema dele de ser o Danny Rand em 2 capítulos, entendeu? Não precisa de 5 pra fazer verdade, isso. Verdade, verdade. Bota aquela advogada ferradona lá, já era. Ah, não, achei aqui. Não, inventa alguma coisa, é quadrinhos. Não precisa ter. Não precisa tudo fazer sentido, não é. Sim. Shakespeare. E aí, na verdade, vamos passar pra proposta principal, que é porrada. Se o foco da série é colocar ele pra combater o tentáculo, velho, foda-se a empresa. Deixa isso aí no menor tempo possível. Porque o foco não é esse. Verdade. Exato. Exato. Esse é um problema, assim, acho que é o maior problema da série. É esse arco inicial muito prolongado. Where'd you train? Can't really get there from here. How about how you got that tattoo? It's not exactly a tattoo. It's the mark of the Iron Fist. Tipo, depois que tem e o Bakuto some, tem a parte dele, você descobre que o Harold, que tava fingindo ser amigo, na verdade, ele foi o filho da puta e criou todo um esquema pra incriminar o Danny, né? Porque ele queria o controle de tudo de volta. Então ele volta a cena, ele volta à empresa. Só que aí, os irmãos Mitchum, a Joy nem cheira nem fede, né? Ela acreditava no Danny, depois ela ajudou o pai, mas ela continua acreditando no Danny. O Ward, Ela fica dividida, né, ali. Mas ela não, também não. Ela não é. Ela não faz muita coisa pra prejudicar ele. Ela mais ajuda, né? Do que atrapalha. E o Ward, pra mim, ela não agrega quase nada. Não agrega, também acho. E o Ward, que ficava ali do tipo, contra o Danny, no fim, agora, depois que ele vê que o pai é tão filha da puta, que ele fala, porra, mano, aí é demais, né? Aí ele ajuda o Danny no final. Por quê? Porque o Harold, ele criou um esquema todo de que todo aquele tráfico de drogas que a Madame Gao fazia com ele, ele coloca nas costas do Danny, né? É uma coisa meio idiota, porque se o Danny desapareceu há 15 anos, como é que o cara vai jogar todo um tráfico de drogas que já não é de agora nas costas de um cara que acabou de aparecer? Mas é por isso mesmo, né? Às vezes ele usou até isso como... Se o cara tá sumido é que ele tava trabalhando nisso, né? Ele tava fazendo isso, né? Não, mas dá na mesma, porque o próprio Harold também sumiu, apareceu agora, o cara reviveu dos mortos agora e falou, o Danny sumiu 15 mas anos. Mas ele inventou uma documentação contra o Danny, não inventaram uma documentação contra ele, entendeu? Esse que foi o problema. Putz, aí fica complicado. Não, mas a advogada, ela fala isso, né? Quando ele volta lá no escritório, aí ela fala, pô, isso daí vai dar uma boa acusação de falsidade ideológica, é isso? Ocultação de alguma coisa. Ela fala o artigo lá, agora eu não me lembro. Ela fala então, isso, é uma fraude, né? Da grande. Isso, ela fala algo nesse sentido mesmo. Então, assim, não tá mamãozinho com açúcar pra ele, vai ter que responder, né? Eu chego aqui, eu faço o que eu quero. Não é assim. Ele achou que faria o que ele queria, né? Na verdade, ele até ia fazer, né? Mas essa era de herói, né? Ele tem que salvar o dia. Aí tem todo aquele final que o Ward começa a ajudar e eles têm que resgatar um tablet que o Danny tinha dado pro Harold. Que tinha todas as informações do tentáculo, né? Que tem as documentações originais, não as modificadas que ele entregou pra DEA, né? Que é pra polícia do tráfico de drogas lá dos Estados Unidos. E aí, nessa etapa aí da série, tem uma das cenas que eu achei mais legais referentes ao Punho de Ferro, né? Porra, aquele dá um soco lá na sala. Eu achei bem legal aquela cena, cara. Eu tava até comentando com a Carol, que tava assistindo comigo. Eu falei, era isso, era mais disso que a gente precisava na série. Ela despirocar desse jeito, entendeu? O cara é um herói místico, um poder mágico. Ele não é um lutador qualquer. Se você quer fazer uma série de herói, você tem que seguir nesse sentido, entendeu? Porque, por si só, ele é um herói que ele sai um pouco daquela coisa mundana do justiceiro, por exemplo. O Demolidor, ele é um pouco mais mágico, né? Por causa daquela idade dele. Mágico, entre aspas. Ele não é tão pautado na realidade. Mas o Punho de Ferro tá no oposto, né? Então ele tá no oposto do justiceiro. E não é isso que acontece, velho. Você podia despurocar. Essa cena aí do soco no chão, puta, podia fazer tudo quanto é episódio, algo parecido, o cara, né, voando na parede, acende punho, dá um murro no cara, o cara voa pra trás e quebra a coluna do maluco. Essas paradas, assim, viaja mesmo. Não, também acho que, tipo, porra, deixaram pro último capítulo pra fazer alguma coisa assim, tipo, nas outras cenas o punho dele brilhava e quebrava uma espada, quebrava um objeto especial. Ele defendia a bala com o punho. Ah, vai tomar no cu, cara, defendendo a bala, cara, com aquele braçal, a mãozinha dele ali. O Ivaldo, você quer o problema? Então, se fosse um filme da Witchblade, é o melhor filme do mundo. E ela só tem uma mãozinha de ferro e defende bala com aquela mãozinha. Gente, Witchblade é o melhor filme do mundo. Até aí, se você for pensar nisso, a Mulher Maravilha defende também com os braceletes lá. Não, mas o que eu... Tem muita diferença. O que eu... Ivaldo, pensa pensa na série, pensa na cena como, na série como um todo. Você acha que realmente ele defendeu uma bala com a mão, com um punho de ferro, que é o poder dele, é o problema da série? É, então. Não é. Isso não é o problema. Isso é ele usando o poder, isso que eu queria mais. Na verdade, tem pouco disso. Tinha que ter mais. Porque assim, cara, o cara pegar bala, morder bala, o Bruce Leroy nos anos 80 já fazia. Cara, ele sim manifestava a aura no corpo esse todo. Era monstro. Pessoal, coloca aí na internet, Bruce Leroy. Vocês vão concordar comigo. Ele pegava balas com o dente. E ele não era o melhor guerreiro de Kulum. Não mesmo. Ai, cara. O maior problema é você ver essa porra desse Danny, meu, cagando a série inteira e no final dar um golpe bonitinho e você achar que ele é o melhor punho de ferro do mundo, só porque ele deu um soco bonitinho no chão. Mas quem falou isso? Ele mesmo. Ah, tá, ele. Quem é que fala isso? A vovó Mafalda. Ele fala, caralho. Ele não fala? Não, ele fala que ele é o punho de ferro, né? Não, ele fala que ele é o maior. Mil vezes. Toda hora. Doutor, meu, isso que é foda. Será que Kulum foi super valorizada, super estimada? E Kulum é mais ou menos. Achando que Kulum é daquela cidade. Karate, Cobra Kai, deve ser nível Cobra Kai. Eu acho que é das cidades místicas, ela deve ser a mais pobrezinha. O cara deve ser o melhor da academia dos Cobra Kai. Ele se acha o foda, só conhece os Cobra Kai. Aí vem o Mestre Miyagi, meu, é porrada, é a mesma coisa. Tem uma cena de Kulum que eu achei engraçada, que quando ele sempre falou, não, eu sou o Punho de Ferro, agora eu ganhei o direito de proteger os portões de Kulum. Aí quando mostrou isso, mostrou do jeito muito bizarro, tipo, ele ganhou, pô, beleza, que honrado, venceu o dragão Chongqing, ganhou o Punho de Ferro. Aí, tipo, mostrou ele parado no meio da neve, na frente do portão, sentado numa pedra. É isso, né? É isso que você ganhou com seus 15 anos de treinamento. Sinistro. De guarita do caralho. Talvez, eu vou fazer a meia-culpa aqui. Talvez eu esteja sendo até um pouco injusto com a série, né? Não reconhecendo alguns pontos bons, mas é que eu fiquei muito decepcionado. Eu tava acreditando numa série de porrada, velho. Fazia tempo que a gente tá esperando uma coisa que tem um alcance grande. Porque assim, os filmes tailandeses ou os filmes de artes marciais que a gente gosta, eles têm um alcance pequeno, né? É pra um público bem específico. Eu sinceramente eu tava acreditando na série. Eu falei, bom, agora vai ter porrada. Ser a série do... Não, agora o couro vai comer. Fiquei muito chateado, velho. Ô, Jonathan, você viu a desculpinha que ele deu pro amigo dele? Ele chegou, ganhou o punho de... No finalzinho, quando ele tá falando com o Davos lá, por que que ele foi embora? Ele chegou, ganhou o punho de ferro, aí ficou lá na guarita, tomando frio na cara. Ele falou que viu uma águia voando e falou, putz, me deu um sinal. Aí, tipo, a águia foi embora e tocou, as andorinhas voltaram e eu também voltei. Aí ele resolveu ir pra casa. Pode crer, ele assimilou do jeito que ele queria, né? Porque a águia voando ia ser qualquer coisa. Ele falou, não, a águia voando eu vou me libertar dessa guarita safada. Eu vou voltar pra Nova York, onde eu tenho um puta apartamento, assim, eu vou ficar nessa porra aqui que não tem nem Wi-Fi, eu vou vazar. Eu comendo miojo, sei lá o que ele comia lá em Kulum. Tô comendo carne de burro aqui com muita sorte. De burro, pode crer. No final ele consegue recuperar, né, o tablet lá, morre o Arrowt lá. Morre, enfim. Sim. E ele decide voltar. Aí ele fala pra Colin lá, fala, eu decido voltar pra Kulum, né? E aí você vai comigo. Isto é, ele tretou com o Davos pra caralho, brincou, falou não vou, aí depois ele fala, agora eu vou. É bem isso. Eu tenho que acabar meu treinamento. Antes de vocês comentarem o que aconteceu, eu te juro, sabe o que eu falei? A Carol, minha noiva, tava do meu lado. Aí eu falei, só falta ele voltar e Kulum tá destruída. Destruída, sabe? Eu saí e os caras invadiram e destruíram o Kulum. Foi pior que isso. Pior do que tá destruído. Barreira a cidade, nem a cidade ficou. Não existe mais. Sabe o que mais me incomodou naquela cena? Meu Deus, velho. Não tem dinheiro pra fazer Kulum, só pode ser. O que mais me incomodou naquela cena era a roupa que eles estavam usando. Cara, eles estavam no meio do gelo e eles estavam com uma blusinha, cara, que a gente usa aqui em São Paulo no inverno, cara. Caraca, eu nem prestei atenção nisso, velho. Ele tá tá com a jaquetinha só, é, né? Ele tava se aquecendo com o chi. Nossa, pode crer, velho. Não, agora que você falou que realmente, né? É, tipo, o cara tá lá com. Ele tá na neve, o floco de neve tá caindo. Velho, ele tá com a jaqueta da Mizuno, sei lá o quê. Da Adidas, Under Armour, e só, velho. Jaquetinha pós-treino. Isso, pode crer. Aquele agasalho que você compra na promoção de 120 conto, que vem a calça tá quente e o bagulho assim. Eu vou pra comum. Ai, caraca. Ai, caramba. Vamos fechar? Vamos fechar. Fazer as considerações finais do final. O que você espera da segunda temporada de Punho de Ferro? O que você acha que vai acontecer a partir dali? Eu espero os caras fazer a série do Justiça. Por favor, velho. É isso que eu espero. Eu espero, sei lá, ver alguma coisa bacana antes dos 35 anos. E o que vocês acham que o Punho de Ferro pode, tipo, interagir bem com os outros caras lá? Tipo, pode. Mano, ele é muito bom. Ele é muito bom. Imagina a Jessica Jones trocando uma ideia com ele. Ele vai acabar com ela. Ela vai acabar com ele, porque ela não tá nem aí. Será que foi isso? Fizeram o Punho de Ferro com um nível de poder, de conhecimento, assim, super, super, vai, humilde, bem menor, pra ele meio que se encaixar no meio dos outros? Se bem que o Luke Cage é invulnerável também, né? O cara tem poder pra caramba. Acho que fizeram porque cagou mesmo, né? Não foi premeditado. Ele vai ser tipo o bichinho de estimação dos outros defensores? Ele vai ser o playboyzinho com o dinheiro, cara. Ele vai ajudar financeiramente. Ele vai financiar os dois, isso. É. Ele vai conversar com a... Você vai ver que lá na série dos defensores, ele vai jogar aqueles ditados lá de biscoito da sorte e vai tirar de sábio, sabe? A Jessica Jones está se afundando em bebida, mais vale um pássaro na mão do que um no colo do Chapolin. Obrigado. Eu larguei a bebida, né? Tipo isso. É, então, vamos esperar, né? A próxima série da Marvel Netflix é os defensores, é o crossover dos quatro heróis. É a última chance, hein? Nossa. Agora é a primeira temporada, né? Porque, tipo, eles vão fazer a segunda temporada de Jessica Jones, vai ter segunda temporada de Punho de Ferro. Eu não sei se vai ter segunda temporada de Luke Cage, eu não ouvi falar. E tem a série do Justiceiro, né? E tem a série do Justiceiro que tá pra sair também. Então, eu não sei se é esse ano ou no primeiro semestre do ano que vem. A segunda temporada do Punho de Ferro seria depois dos Defensores, depois, é isso? Depois. Não, os até lá. É a próxima série. Tá. Até lá, cara, se eles continuarem. Cara, então eles deve melhorar, né? Deve melhorar. Pô, se eles tiverem coragem de despirocar e falar, porra, vai vir um guerreiro lá, tipo, o Colum tá puta com você, vai vir um guerreiro fudido lá com que isso, sai soco do nariz e, porra, O cara pisa no... Igual filme de Kung Fu, meu, o cara pisa no chão, levanta os blocos de concreto, tá ligado? O cara dá um murro, o maluco voa. Vai vir aquele cara do Chama Sagrada do Kung Fu. Lá, exatamente. Vai vir rodando, né? Vai vir rodando. Vem rodando. Puta, é isso. Ó, pelo que eu sei, o Davos vai ser um dos grandes vilões do... Quer dizer, é um dos grandes vilões então, do Punho de Ferro. Então, tem esse gancho do final, do Punho de Ferro, que é o Davos negociando com a Joy. Por quê? Mano, eu achei idiota a Joy fazer isso. Não, muito. Completamente idiota. A Joy, ela gosta do Danny e do nada fala assim, porra, o Danny chegou aqui e fodeu com a minha vida, fodeu com a empresa, agora vamos, eu quero destruir ele. Tem alguma... ela ficou meio putinha com o negócio do pai dela, não ficou? Mas é bom, ela viu que o pai dela era bizarro também, né? Então não faz muito sentido. E eles conversando sobre como eles vão fazer isso, e a Madame Gaô só escutando, né? Bisbilhoteira, né? Só escutando. Isso. Os caras pensam... Vai sair alguma coisa, uma meleca dali pra próxima temporada, né? Ô Vini, eu sinceramente espero que eles aproveitem a personagem de alguma forma. Porque assim, a Madame Gaô, ela sabe tudo, ela luta pra caramba, ela é milenar, ela tá em todos os lugares, não sei o quê, aí de repente esquecem ela, ou ela tem um papel ridículo, já tô até vendo. Uhum. Bem, eu espero que não, né? Espero tomara, que... Tomara. Tomara, e vamos esperar que a segunda temporada seja muito melhor, e que os Defensores eu quero que seja a melhor série da Marvel Netflix, os Defensores. Netflix, contrata contrata, por favor, um coreógrafo de luta melhor e um sensei pro nosso Danny Ranger. Contrata o Donnie Yen, não sei. Se o Keanu Reeves aprendeu a lutar, olha a diferença do Keanu Reeves do primeiro Matrix, parecendo um robô, pro último John Wick, velho. O cara tá dando porrada em todo mundo. Contrata o mesmo professor de karatê, de kung fu dele. Eu quero ver boas cenas de artes marciais. Não precisa mais nada. Ou só o do boas Demolidor mesmo, né? Porque o do Demolidor já mostrava que. Isso. Mas aí, Everton, o diferencial tá no cara, né? O Demolidor, ele me parece ser um ator que tem mais facilidade com artes marciais, né? Esse o do Danny Rand, ele é um pouco mais durão, assim. Aí não sei se. Tomara que ele evolua, treine mais e evolua. É que ele só sabia lutar com espada, velho. Ele só sabia lutar com espada no Game of Thrones. Não deram nem tempo dele lutar no Game of Thrones, né? Não, ele só. No Game of Thrones só dava a bunda. Isso, ele senta na piroca e morre. Ele senta na piroca e morre. É com esse pensamento filosófico que vamos encerrar esse podcast aqui. Ivaldo, mano, chega. Não tem mais nenhum comentário a tecer sobre Punho de Ferro, né? Não, já foi o suficiente. Já ficamos felizes. E feliz é você que acompanha o Nerd Patriarca, eu tenho certeza. Uma pessoa feliz, uma pessoa sorridente. Que já escuta ficamos... esse podcast e fica feliz. Já ficamos felizes. Tô sentindo felicidade nesse podcast. Cara, a felicidade que você tem ao escutar o podcast chega a gente, tá? Por isso que a gente continua falando de séries. Punho da felicidade. Espero que melhores que Punho de Ferro. Com certeza. Pessoal, quer comentar? Você achou Punho de Ferro foda pra caralho? Melhor série do mundo, melhor que Breaking Bad, melhor que Demolidor na primeira temporada. Você achou o Danny Rand um personagem foda? Pô, manda e-mail, nerdpatriarca@gmail.com. Acompanha a gente nas redes sociais, Twitter, /NerdPatriarca, Facebook, /NerdPatriarca. E entra no nosso site, tem todo dia, tem informação, tem notícia, tem matéria. O Ivaldo, o bicho tá fazendo matéria, viu? Fazendo matéria, fica. Prepara, viu? Prepara que ele máquina. Tá vindo com as matérias, ó. Excelente. Com certeza. Não é? E lá ele não é tão azedo, viu, pessoal? O cara representa. Pô, quando ele tá falando de coisa que ele gosta, ele tem coração. Ele não vai falar de Punho de Ferro, isso eu tenho certeza. Pra você ter uma ideia, ele usa uma fonte que o pingo na letra I é um coraçãozinho. Acompanhe o site, pessoal. Boa, escuta os outros podcasts, assina o nosso feed e bora. É isso aí, muito obrigado, hein, galera. Valeu. Falou.